posição, na posição 12. Os meus olhos sublinharam as palavras encontradas quase às 11 da manhã. Os meus dedos decifraram a pele que se estendia com texturas de romã. Estacaram em contramão por onde a tua descia, ainda a minha era só ida. Toquei-a como um sinal, resistiu 5 segundos, afastou-se convencida. E vencedor, não sem espanto, por lá fiquei quase aéreo, quase eterno, quase santo. A cidadela do ombro, a anca desdefendida, ficaram desertas, entretanto. A respiração revolta em brado. A procissão já no adro. Eram 11:10, nem tanto.